localização de reboque do PAD 3, posição 1 no Lima, para o PAD 1 no posição 03. Autorizado no PAD 1 término, Alfiento Bravo. Consultor aberto, Alfiento Bravo. Romeo 1, bom dia pra Cida. Informação Golf para o Galeão. No 961 na Golf, confere, autorizado Galeão. Em vez de voo 360, decola da Piscola 0 com primeira curva à direita. Na saída da Eoli da Irumi, Upper November 857 Moço. O transponente 5411, o controle 1119, decimal 35. Galeão, 360, decola no 0 direita da Eoli da Irumi. November 857 Moço, de acordo com o plano. 411-1935 ao controle. Tomará quando pronto na posição 9, com o 9 dela. Kills. Alfa Victor Kilo, solicita autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 5, pátio 1. Autorizado, Alfa Victor Kilo, chama para ingresso do pátio principal. Ok, ciente, reporta ali para ingresso. estacionamento. No 961, está autorizado o pushback para o táxi, chame 1219. Gente, para o pushback, reforçará solo para o táxi, Marcel. Avianca Alfa Vitor Kilo, informa Terno do Reboque, obrigado, bom dia. Bom dia, frequência livre, Alfa Vitor Kilo. Bom dia, o TAN 3157, informação Golf, polícia nível 3, 40 Guarulhos. Temos o 320 pré-aprovado, aceito? Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Perdulo 10, saída da Eule da Mótica, decola da 10, curva direita, controle 199, decimal 3, 5, aciona 5414, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 320, Perdulo 10, decola da Eule da Mótica. Colocar 10, curva direita, 193, com controle 5414, transformando até 3171. Protejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chamará. Altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 1895, com voo 0 no 3, via Alfa 1895, Bravo, ponta baixa. 961, bom dia, autorizado, alinhado, decolado 10, vento 310 graus, 3, não? Ali decola 10, bom, 961. Controle 1, 9-35, 9-35, grato, bom dia, bom trabalho, 9-0. 225, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso 10, vento 2, 90 graus, 2 nós. Ok, embaixado checado, 625. Salvador, bom dia, C3517, informação Golf, e ao seu direção Brasília. C3517, para a cópia 121, decimal 9. 19. Salvador, bom dia, C3517, informação Golf, e ao seu direção Brasília. C3517, autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, saída Arbor, transição Alerta, decola da 10, curva direita, controle 19, decimal 35, aciona 54 no 5, coteja. C3517, autorizado Brasília, 360, via Pêndulo 17, decola da 10, curva direita, Arbor, transição Alerta, canal 35, controle 54 no 5, transponder, 3597, portão 8. Veja mais correto, chama para feedback sumamento. Chama. Taxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. Tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso 10, vento 300 graus, 3 nós, ajuste 10, 13. O ajuste 10, 13, o vento 300 graus, 3 nós, livre pouso 10, 90, 400. Livre pouso 10, 40. 225, táxi via Juliette, portão número 2. Bom dia, Voa 9040. Voa 9040, bom dia, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, 9040. Salvador, 317 no pushback, acionamento, posição 06. 317, aguarde para o pushback. Guarda. O 9040, táxi via Juliette, portão 9. Juliette, 9, o 9040. Autorizado, chama para o táxi. Faz o voo, autorizado, chama para o táxi para a 10317. freight sea clearance, expect arbor and departure. Obrigado, bom dia. Só o meu Cantrinho, na 7, posição 8. A gente já está autorizado, chama para o táxi.